nome da Centro Imóveis. Alô, meu parceiro Carlinhos, e a Grande Real, tamo juntos. Quando o sol nascer, será a hora. Isso e mais eu tenho que partir. Levo o seu aplauso na memória. Say.